Iniciando agora a Antena Web Show, produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Olá, galera do Canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingão, dia 9 de dezembro de 2012, eu, Mendonça, contigo, 2 horas de muita música pra você. Que todos tenham aí um excelente domingo aí pela frente, né? E desde já agradeço o carinho da sua audiência aí, ok? E permanecendo junto aí na amizade, na audiência, vamos já trazendo a nossa primeira seleção musical aí, começando com César e Paulinho, Verdade de Pescador. Depois, Tim Maia e Fábio Júnior, Velho Camarada, Padre Jazinho, Utopia, Zeca Pagodinho, Uma Prova de Amor, Emílio Santiago e Verônica Sabino, Tudo Que Se Quer, Demônio da Garoa, Trem das Onze, Rony Von, Tranquei a Vida, e depois muito mais música pra você aqui na Rádio Antena Web, no seu canal 2, curtindo aí, né, o Antena Web Show desse domingão. Um bom domingo pra você, aquele abraço aí, ok? E desde já aí vou deixar o meu endereço do Facebook, MSN e também para o e-mail, joaonatal.urania@hotmail.com. Fiquei sabendo que os velhos precisados são bonitos, bem dotados, se melhorar estraga. Pior que é. Que dão em cima de casada, de solteira, de égua, de cabeceira e nem precisa de viagra. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. Dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeiras, são prendadas de verdade. Pior que é. Ouça aos domingos, a partir das 18 horas, aqui www.canal2.radioantenaweb.info. O programa Antena Web Show, produção e apresentação Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Fiquei sabendo que essa rapaziada tá bonita, tá sarada, que é pra não passar vergonha. Mas que depois da meia-noite, madrugada, vira tudo namorada, geme muito e olha a fronha. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi o pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, foi um pescador. Nunca perde a confiança, tá nadando no dinheiro. Se carnou. Diz que é verdade, desmentir não adianta. As mulheres são concursantes e os homens não são putanheiros. Epa! E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador.

assome um sonho maior, lhe vendo voltar. Tão minha e tão mulher amada, onde estiver, a quero tão pra mim, ainda quero sim, seja em que tempo for, marcado pelo amor, volte pra mim, volte correr. Volte correndo. Tranquei a vida. Para você que está aí na audiência da Rádio Antena Web no canal 2, o programa Antena Web Show, aquele abraço para você, hein? E um excelente domingo aí para você que está curtindo o programa, hein? E vamos novamente aí passar o endereço do MSN, do Facebook e do e-mail: joaonatal.dani@hotmail.com. Estou esperando você por lá, hein? E vamos com mais música aí, trazendo Banda de Javu, Telefone. Depois Sai Guarapira, Sobradinho, Jota Quest, Só Hoje, César e Paulinho, Seu Amor Ainda é Tudo, Erasmo Carlos, Sentada à Beira do Caminho. E fechamos esse bloco aí com Mônica Sintra, Sempre Que Precisares de Mim. Opa, ainda tem mais uma aí, Refletindo Sobre a Vida, Os Carbonos. E depois muito mais música pra você aqui no Antena Web Show, no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Vem comigo aqui curtindo e fazendo essa amizade gostosa, essa sintonia com a Rádio Antena Web no canal 2. O programa Antena Web Show. Banda Deja Vu, a batida envolvente. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. 0800-008-0808. É show! Por cima da cachoeira.

precisar de mim, eu estou aqui. Por não ter recusado, não quer dizer que eu te esqueci. Sempre que precisar de mim, eu estou aqui. Por não ter recusado, não quer dizer que eu te esqueci. Morrendo e fico a imaginar, oh, tudo vai mudar. As dores, a vida, tristeza, eu fico a imaginar. Antena Web Show deste domingo, 9 de dezembro de 2012. Um bom domingo para você que está na audiência do programa, né? Aí no canal 2 da sua rádio Antena Web. Vamos trazendo mais música para você aí, trazendo agora Engenheiros do Havaí, Prom de Bolero. GR Adriane, querida. Paulo Fernandes. Depois, Anjos de Resgate, Primeiro Olhar. Vanusa, Pra Nunca Mais Chorar. Jessé, Porto Solidão. Clara Nunes, Portela na Avenida. E depois, muito mais música pra você aqui no Antena Web Show, seu canal 2 da Rádio Antena Web. Um bom domingo, aquele abraço pra você, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência.

o tempo abrir. Abra a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu, mar. Eu sou o céu e fim. E o meu amor é imensidão. É imensidão. DJ Marcinho. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou.

Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da rádio Antena Web neste domingo 9 de dezembro de 2012. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que todos tenham um excelente domingo aí, uma excelente semana pela frente, né? E agora vamos de Legião Urbana, Pais e Filhos. Originais do samba, Esperanças Perdidas. Padre Antônio Maria e Marquinhos, Olhos do Medo. Chitãozinho Chororó, obras de poeta. José Ferreira é o autor desta música. Ele é da cidade de Urânia. E quem canta é o Roncato e o Roncatinho, Nostalgia. Adriana Calcanhoto, Naquela Estação. Thank you.

Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua rádio Antena Web. Antena Web. Este é o programa Antena Web Show pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. E até o próximo programa aí. Que todos tenham uma excelente semana, um domingo maravilhoso, né? Com as bênçãos de Deus, com paz, harmonia e principalmente a saúde, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Mais uma, duas músicas aí pra finalizarmos o programa, né? Fui. Bateu o prédio na paineira e o maestro sabia. Asfalto e voltei pro sertão. E ao rever a linda natureza, chorei de tristeza e de recordação. Porque não vi mais meus queridos pais e nem meus irmãos. Refugiei minha grande saudade na simplicidade de uma lembrança. Voei nas asas da imaginação, fui ver meu sertão quando eu era criança. Os tempos risonhos dos meus lindos sonhos, cheio de esperança. Assim eu vi a vovó tricotando e o vovô vaporando cigarro de palha. Vi a mamãe com o aninho no colo e o velho monjolo que há tempo não malha. Passou, saudade ficou no meu coração. Pra aliviar minha alma que chora, só tenho agora minha inspiração. Esta nostalgia dentro da poesia da minha canção. Que doce lembrança dos meus coleguinha e as namoradinha que eu arranjei. As brigas na rua, caminho da escola e o jogo de bola que tanto adorei. Por isso tristonho nas asas do sonho ao passado voltei. Eu vi a vovó tricotando e o vovô baforando cigarro de palha. Vi a mamãe com o aninho no colo e o velho monjolo que há tempo não malha. Vencer. fica batendo parado naquela ação. E o meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela. Você entrou no trem e eu na estação vendo um céu fugir. Também não dava mais para tentar e com vencer a não partir. E agora tudo bem, você partiu para ver outras paisagens e o meu coração fica batendo parado naquela estação. E o meu coração, embora finja fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação. Você acabou de ouvir Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique ligado na próxima atração e voltarei no próximo domingo. Tchau, tchau.